Corte os filés do tamanho desejado, tempere com alho a gosto e leve à frigideira com um pouco de gordura vegetal. As batatas? Bem, hoje em dia elas já vêm semi-prontas. É só levá-las ao óleo bem quente. Esta foi a sua receita de filé com fritas. Está começando o sétimo programa Filé com Fritas, o programa que possui equipe com o melhor corte de cabelo dessa cidade. Uhul! Se você duvida disso, é só você procurar por aí pela internet alguma foto nossa. Eu sou o Thiago Soares. Eu sou o Rafão. Eu sou o Flávio Silva. É isso aí. Nesse sétimo programa temos muitas coisas legais pra contar pra vocês. Não é verdade, meus queridos amigos? É, eu acho que é verdade. Sim, sim. É isso aí, pra começar a gente vai falar, né, do festival da Virada do Amor que rolou na última semana. Um festival que, acho que na opinião de todos, foi simplesmente genial. A Virada do Amor não tem a ver com o Kid Abelha, que faz amor de madrugada com jeito de virada, mas foi um festival na acepção do termo. Muita lama, muito rock. A Fon começou com tudo hoje, cara. Começou com tudo. Eu não me divertia desde há 11 anos atrás. Eu tô esperando a próxima já, porque eu adorei enfiar o pé na lama. Eu também. Ver aquele monte de banda, achei sensacional. Sensacional. Puta clima fudido de bom, puta festival, estrutura massa. Festival. E sabe de uma coisa? Chega a seguinte conclusão. A chuva veio pra melhor. Ah, deu um clima... Ficou mais foda ainda. Deu um clima muito mais rock... Cara, era... Festival, era, assim, era, né? Tipo, clima mesmo, de festival, um palco, aquela tenda, sabe? A galera tudo ali, todo mundo assistindo de boa, sabe? Não tem... Todas as bandas mandaram bem. Todas as bandas, cara. Pra todos os lados que eu olhava, eu via alguém, normalmente uma mulher, perdendo a sandália na lama, o que me garantiu muitas risadas. Eu vi um cara cair de cara na lama, bicho. Eu achei aquilo genial. Eu vi dois caras brigando na lama. Eu perdi essa, cara. Eu fiquei sabendo. Quer dizer, brincando de brigar. É. Que loucura. Pô, isso é legal. Você fica de lama... Foi a coisa mais Lollapalooza que eu vi num raio de 800 quilômetros. Pô, sensacional. Pô, o foda foi limpar tudo depois, né? Não sei, eu não tava lá. Mas... Não, o tênis. Ah, o tênis? Ah. Mas imagina que lá deve ter sido um problema também, cara. Pois é. Mas foi sensacional. Sensacional. Cara, até o Velhas Virgens, que, porra, eu nem gosto, mas achei que os caras mandam bem pra caramba, assim. Competente, legal, ao vivo. Eles conseguem segurar o público, tem conseguem público, fazer cara. Um show. É show mesmo, assim. Foi showzão. Achei profissa pra caramba, assim. Pois é. E isso porque eles tiveram vários problemas, né, pra chegar até aqui, quebrou o ônibus no meio do caminho. Eles nem passaram som, né, cara? Demoraram 6 horas na estrada pra chegar até aqui, não passaram som, mas subiram lá, profissionalismo mesmo, mandaram ver, seguraram a galera ficou lá cantando até altas horas. Foi uma loucura, um festival. Pô, eu cheguei lá umas 3 e pouco da tarde, vocês também, porque vocês estavam comigo. Mas, pô, a gente ficou das 3 e pouco da tarde até 5 da manhã. É, por aí. Mais de 12 horas acabou lá. Acabou tudo e a gente ficou lá. Eu não queria ir embora, cara. Eu pra mim dormia lá e teria o segundo dia de festival ainda de boa. Pois é. Bom, que na próxima seja 2 dias. É, porque a gente leva uma barraquinha, acampa lá, meu, acampa na lama e vamos pro rock. Tem um campo de futebol ali do lado, dá pra fazer um acampamento ali. É uma boa ideia. Mas a barraca que eu tenho só cabe uma pessoa, então... Ah, eu divido com você. Ah, sério, aqui. Bom, um dos responsáveis por todo esse festival foi o Rafael Souza, da banda Inimitável Fábrica de Jeeps, que você está aí escutando, feliz no conforto do seu lar, na nossa trilha sonora de hoje. O disco, o segundo disco da Inimitável Fábrica de Jeeps, é a nossa trilha sonora de hoje e também é a música que você escuta agora. Giga, sobe um pouco do som aí pra gente. Aí, já tentamos... Tá ok? Tá valendo, Flávio, pode falar, cara. Eu sempre tenho que fazer essa pergunta, né? Não, só queria dar um recado pro Rafael e pro pessoal da DCE. Eu já tô esperando o próximo. E não quero desculpa, né? É verdade, vocês estão... Mega parabéns. É verdade. Filé com fritas à prova. É. E fica aí a sugestão do filé com fritas, né? Na próxima 2 dias verdade. De festival, que a gente vai estar lá nos 2 dias. Vamos acampar e tudo mais. A virada e a desvirada do amor. É isso aí. Bom, agora a gente vai falar do que, Flávio? Agora é agradecer, agradecimentos? Agora né? Vamos agradecer, é isso aí, meu amiguinho. O que, que a gente vai agradecer? O pica-pau? A gente vai agradecer o Eric. A gente vai agradecer o Eric, porque se alguém entrou no nosso Twitter, ouviu também no nosso blog, o perfil do Orkut você colocou? Afão. Coloquei, sim. A gente tem perfil no Orkut? A gente tem. Tem. Que bacana, então, viu que agora tem uma logo bonitinha ali, filé com fritas, tudo bem feito, não aquele bifão que a gente colocava antes, que toda vez aquele bifão do Google. É. Cada vez, o Rafa acho que tava capengando já pra achar bife no Google. Não, cara, eu tava demorando pra escolher, nossa, eu vi cada coisa. Puxa vida. Então, mas a gente queria agradecer ao Eric que fez tudo isso pra gente, alô. De graça, na camaradagem. E pra quem não sabe, o Eric é o cara do Rádio Pandas, vocalista do Rádio Pandas, e que também participa, é um dos integrantes do Jacuz, junto com o Nelson, que passa no programa Credencial. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, quero deixar aí, meu, muito obrigado pro Eric. É verdade. De verdade, pô. Eric... O cara tá apoiando o nosso programa, então a gente também apoia a banda dele. Você tem um lugar... garantido. Você tem um lugar garantido no nosso restaurante self-service. É verdade. Quando a gente abrir o restaurante Filé com Fritas, você vai ser um dos primeiros a comer de graça a batata então. Do Flávio. Vamos. Essa foi digna do Rafão, né, cara? Opa! Vamos ouvir um Rádio Pandas, então? Vamos ouvir um Rádio Pandas. Manda aí, Giga. Qual é a música? Ah, eu não deixei. É isso aí. Bom, se você quer ajudar a gente de alguma forma, se você quer participar desse programa, é só você se divertir com a gente no nosso Twitter. Sempre quando a gente tá gravando, a gente liga o nosso Twitter, interage com a galerinha. Por exemplo, a Nina Barcelos, que acabou de falar no seu Twitter: tem uma Brahma que meu padrasto comprou na geladeira. Eu bebo ou não bebo? É claro que eu escrevi pra ela beber. É óbvio, beba logo essa Brahma. Mas uma pessoa que sempre participa aqui com a gente, mentira, só participou uma vez, foi o Andy Ori, do programa Zumbile. Ele foi lá, um dos primeiros caras a participar, a interagir com o programa, pedindo uma música. Não é verdade, Rafão? É verdade. O tema Rock Me Amadeus foi gravado por quem mesmo? Falco, isso mesmo. Não é aquele brinquedo famoso da estrela, né, dos anos 70, 80. Mas ele também dava seus pulos aí como um comando em ação, bastante frequente nas rádios dos anos 80, só com essa música, né, o fenômeno One Hit Wonder. E agora vamos tocar, pelo menos enquanto a gente suportar, Rock Me Amadeus com Falco. Pois é, em homenagem ao Andy e a pedido do Andy. Andy, essa é pra você. Ein Punker unterwegs in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock Me Amadeus. Du mit und es war in Wien, no plastic money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alles ruft noch auf den Cap'n Rock Me Amadeus. Stop it. agora, voltando. O que a gente vai falar? Você escolhe. É isso aí, cara. Não, então, na real é pra falar do campeonato. Campeonato não, é. Concurso de bandas, né? É esse que é o nome que teve? No pub. No pub é concurso de bandas. É, então, rolou. Faz tempo que eu quero falar isso aqui e eu sempre esqueço nos outros programas. Rolou faz um tempinho já, a gente até comentou na semana do. Comentou que uma semana antes que ia rolar e tal. Mas, cara, eu não vi o resultado até hoje. Eu queria ter ido e acabei não indo. Ah, não saiu o resultado? Cara, eu não vi em lugar nenhum. Publicamente não, também não consegui achar em lugar nenhum. Né? Eu só sei que aí o Ossescol ou o. Ossescol. É, a gente não sabe falar o nome da banda. A galera do Ossescol aí, a gente tá em dúvida qual que, como é que fala o nome de vocês. E você, ouvinte, o que você acha? Qual é a pronúncia correta de Ossescol? Ossescol. Ossescol. Ossescol. Não sei, eu sei que a banda é legal, a banda de hardcore, a galera na real é de tem uma pegada até meio ska, né? Na tem, banda. Tem, eles também influência meio de hardcore com ska, assim. É. Ah, Ossescá. Tô brincando, pessoal. E eles que. Eu sei. Então, eu sei que teve, era dividido entre rock, né? Rock alternativo, não sei, o campeonato. Banda de fora e banda de hardcore. E banda de hardcore. Banda de hardcore é o que eu fiquei sabendo que foram eles que ganharam. Bom. Vocês qual? Tá, parabéns aqui, pra nossos eles. Nossos parabéns. É, uma salva de palmas pra. Deu um tapa no microfone agora. A gente também quer comentar, né, que eles estão participando daquele negócio do Caldeirão do Hulk. Eu não sei como funciona aquilo, cara. Eu também não sei. A gente tem uma visita ali hoje, olha, quem será? Oh, deu um tchauzinho e foi embora, ficou quem com vergonha. Não sei, uma mulher apareceu ali. Ah. Tchau. É, deve ser uma fã. Então, esqueci o que eu tava falando. Então, eles se candidataram a participar do quadro Olha Minha Banda. Do Luciano, Caldeirão do Hulk. O Hulk também tem um negócio desse no programa dele? Tem. E a vantagem de você participar é que você ganha um encontro pessoal com o Rick Bonadil, que vai analisar sua banda e dar dicas. Meu, imagina, o que você faria se o Rick Bonadil viesse falar da sua banda? Mas Flávio, isso é uma espécie de prêmio? Por quê? Os caras estão sendo punidos? Não, deixa pra lá. Cara, eu. O quê? O que você ia falar pro Rick Bonadil? Como será você que sentiria? Eu ia falar nada, eu ia bater nele só. Meu, porra. Eu ia falar um negócio, mas é muita maldade eu falar isso no ar. Mas, sei lá, cara, esse cara não precisava trabalhar com música. Eu acho que a gente já tá livre de várias coisas. Pois é. Bom, o Ossescol, ou Ossescol, ou Ossescol, como que é? Ossescol. Ossescol, a versão do Rafão. Eles querem se encontrar com o Rick Bonadil. Se você quiser votar neles, é só você procurar o link por aí. Mas eu acho válido até. É claro, tipo, tem uma projeção nacional, né? Pra banda, assim, independente se o cara é um mala ou não. Mas o lance é que você encontra com ele e ele muda completamente a sua banda. É aí que é foda. Ele muda completamente pra deixar a sua banda numa versão que vá fazer sucesso. Quer dizer, então, que existe uma realidade alternativa onde algumas dessas bandas que ele lançou podiam estar fazendo um trabalho íntegro e criativo? Aham. Exato. Cara, eu acho que, tipo assim, não, eu acho não. Todo mundo fala do sucesso dele, mas ninguém fala das coisas que não deu certo. Tipo, é Lila. Verdade. Ele pegou o Lila. O Lila não virou, cara. Ele tentou o Lila, né? Ele tentou o Lila, não virou. Teve outras bandas esses dias que eu tava vendo que ele tentou e não rolou. Banda de hardcore também, assim, que ele pegou. O Hey Team. O Hey Team não virou. Que, aliás, era veterano, né? É, era uma banda legal e olha o que ele fez. Era uma banda bacana, cara. Era e ele que zoou a banda e ainda assim não virou. Não e virou. Agora? Cadê o Hey Team? Eu fiquei sabendo que o cara até saiu da banda esses dias. O Koala? O Fabrício. Ah, é? Fabrício. É Fabrício mesmo. Fabrício? Assim, né? É. Guitarrista lá que trabalha na MTV. Pulou fora. Caraca. Eu nem tocava em outra banda esse, né? Tocava. Street Bulldogs. Street Bulldogs. Mas também acho Street que é. Bulldogs acabou. Será que o cara não toca mais? Bom, não sei. De qualquer forma, a gente tá aqui pra falar do Ossescol, Ossescol, ou qualquer coisa do tipo. E então vamos ouvir uma música deles, né? Já que a gente já falou dessa tentativa de participação deles no Caldeirão do Hulk. Você pode ajudar, você pode votar nos caras pra eles poderem ir lá e mostrar o som. Eu votei já. Eu também votei. Eu votei. Eu dei lá o negócio que é melhor, assim. É, eu assim, também. É legal pra caralho, não sei o quê. Eu não cheguei a colocar, tipo, sonzeira. Eu coloquei sonzeira. Eu coloquei bacana. Eu coloquei sonzeira. Assim. Eu gosto daquela música. Não, mas eu nem sabia. Eu vou lá, eu vou procurar, vou votar. É que você não entra nem no blog da Sonic, nem no blog do Spoiler de Galo, verdade, você perdeu. O que eu posso fazer, cara? Eu fico ocupado, né, cara? Eu sou um cara que é... Eu sou moderador de três... blogs, aliás, moderador de 3 fóruns diferentes e editor de uma editor de quadrinhos e leitor também. É, sem falar do seu lado Peter Parker. Cara, não sai a história do Capitão América sem meu aval. Porra. Cara, depois dessa, vamos ouvir. Meu Deus, tem uma pessoa importante na minha frente, nem sabia. Bom, vamos aí? Giga, solta o som! Nine Inch Nails e Rage Against the Machine uniram esforços com outros artistas do rock e pop, como R.E.M., Pearl Jam e Jackson Browne, em uma campanha contra o uso de suas músicas em Guantánamo para torturar prisioneiros do governo dos Estados Unidos. O Arquivo de Segurança Nacional, um instituto independente sediado em Washington, divulgou sob o Ato de Liberdade de Informação cerca de 20 documentos outrora secretos que detalham o uso de música alta como um, abre aspas, dispositivo de interrogatório, fecha aspas, para criar um senso de futilidade em detentos que não cooperam. Suspeitos de terrorismo foram torturados com canções do Rage Against the Machine, Deicide, Fuck Your God, Britney Spears, o tema da Vila Sésamo, do Dinossauro Barney e várias faixas de Marilyn Manson. Um detento foi forçado a escutar por várias horas a música Let the Bodies Hit the Floor, da banda Drowning Pool. Cara, alguns prisioneiros calma, também reclamam. Espera, Rafão, espera. Imagina você preso durante 24 horas tendo que ouvir o tema do Barney, cara. Pô, eu achava que era só as bandas do... Eu amo do Rage você. Against, Nine Inch Nails, eu não sabia que tinha essas outras. Bicho, eu achava, Britney Spears, eu achava é que era tortura. Só, mas eu achava que era só som porrada, assim, pela intensidade do som, sabe? Um negócio barulhento. Agora imagina você ter que ouvir o tema do Barney por 24 horas seguidas, cara. O tema do Barney, imagina, cara. Mas se o cara for fã de Britney, meu... É, no meu assim, caso, né? Eu não reclamaria de ficar horas ouvindo Rage Against bem alto. Eu também não, cara. Eu nem sou fã da banda, não. O guitarrista do Rage Against, Tom Morello, declarou: Guantánamo pode ser a ideia de Dick Cheney do que é a América, mas não a minha. O fato de que músicas que ajudei a criar terem sido usadas em crimes contra a humanidade me deixa doente. Precisamos acabar com a tortura e fechar Guantánamo agora. A CIA insiste que se músicas fossem tocadas em Guantánamo... Perdão, se músicas foram tocadas em Guantánamo, foi em, abre aspas, volumes bem mais baixos do que qualquer banda ao vivo. Reportagem do Telegraph.co.uk e Metal Storm. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês agora, aproveitando. Se fosse pra vocês torturarem alguém com uma música. Uma. É. Uma. Cara. Ia ficar entre Take My Breath Away, do Berlim, e o tema do Titanic. My Heart Will Go On. Nossa, essa é foda. E você, Flávio? Cara, não sei. Eu tava pensando nisso enquanto você tava falando, não consegui pensar em nada. Eu pensei em várias merdas, mas nada assim. Mas a do Titanic é realmente... Tem uma também que me irrita um bocado e foi uma banda de bosta nossa aqui, que é a música da virada do Kid Abelha. Eu ia falar isso. Eu acho que eu ia colocar a discografia inteira do Kid Abelha. Aí é arma de destruição em massa. Eu tenho um ódio muito grande pelo Kid Abelha, eu não consigo entender isso, cara. Ah, não? Não? Não? É que eu acho ruim, vou colocar, cara, a discografia inteira pra você ouvir. Eu acho ruim, mas tipo... O Thiago, ele tem um pavor, assim. Fala Kid Abelha, acho que ele até arrepia, assim. Cara, é... Nossa, eu ia falar uma coisa, mas... Não, deixa não, eu... Não, fala aí, não, cara. Não, não, não. Eu ia falar que eu... Não, eu ia falar de novo. Olha que vacilo. Não, não, não, não vou falar. É... Bom... Ah, bom, você tinha mais alguma coisa pra falar. Tem mais notícia, hein? Algo sobre o Slayer? É verdade, vamos ouvir uma música do Slayer, que não estava incluído nesse relatório de tortura, mas o Slayer tá com um disco novo aí, chamado World Painted Blood, saído agora, por agora mesmo. Na verdade, eu acho que ele nem foi lançado ainda. Ah, né? Coisa feia, hein? Ah, mas acontece que meus contatos me enviaram amostras dessas músicas. Você é amigo do cara lá. Né? Do Tom Araya, lógico, né? Somos da mesma entidade que adora deuses exteriores aí, do universo anterior ao nosso, né? E que fazem tudo pela volta da escuridão e do sol negro. Com vocês, Slayer Unit 731. Bom, nosso programa tem uma diversidade musical muito extensa, como vocês puderam ver. A gente já foi de Inimitável Fábrica de Jeeps a Slayer, e a gente vai piorar isso ainda mais. Piorar no bom sentido, mostrar toda essa diversidade cultural. Mas o legal de tudo isso é, pô, eu acabei de descobrir que eu gosto de Slayer, pelo menos dessa música. Eu achei loucura, legal, cara. E eu vou ouvir esse disco. Bem-vindo ao Lado Negro. Vou deixar meu cabelo crescer agora, vocês vão ver. Já tá grandinho o suficiente, já dá pra fazer um rabinho de cavalo. O Slayer continua tão assustador quanto na época que eu tinha 14 anos de idade. Eu tenho medo das capas. Essa, ela é bastante simples, minimalista até. Ah. É vermelha, como se fosse uma grande mancha de sangue mesmo, com o Slayer escrito em branco, como se tivesse sido raspado na geleca. Nossa, que bonito. Mas é um pouco mais saudável e tranquila do que a capa de Diabolos em Música, que é um padre com um buraco de bala na testa, né? Ah, eu vi isso já. Bom, enfim. Você tá assustado, Thiago? É, um pouco. Tudo bem. Hoje eu recebi na minha casa, através da agência Alavanca, uma agência de bandas de São Paulo, um disco da banda Numismata. De onde que é? Eu não sei de onde Numismata é. É de São Paulo? Não tenho certeza. Não sei. Eu já vi, eu também, eu recebi e-mail da agência Alavanca falando deles, assim, mas eu nunca procurar nunca aqui. Vamos conversando enquanto isso. Numismata é aquele especialista em selos e moedas antigas, em brasões antigos. A numismática é uma ciência veiculada à área da informação e da história. Cara, por isso eu gosto de fazer esse programa com o Rafão. Toda vez eu saio mais inteligente daqui. Cara, é uma barça, né? É, o Rafão é enciclopédia ambulante. Bom, eu acho que é de São Paulo. Acho que sim, foi gravado em São Paulo. Enfim, eu recebi o disco em casa hoje, então, na hora que eu tava saindo de casa, vindo pra cá, então não deu tempo de eu ouvir ele ainda. E aí, como uma boa pessoa, querendo compartilhar esses novos conhecimentos musicais com meus amigos e com meus queridos ouvintes, eu trouxe o disco aqui pra gente ouvir uma música todo mundo juntinho. É igual a gente fez aqui esses dias aí com... Esqueci o nome da banda. É uma banda de nome esquisito. Eu esqueci cara, também. Cara, como que era? Nossa, era longo. Que tinha o disco do Pato Branco e não sei o que, né? É, um troço assim. Você que Johnny Alfredo Johnny, e seus neurônios mongóis. É um lance assim, eu acho que era isso. A gente até gostou, a gente falou bem. É, foi bacaninha. Bom, vamos ouvir o Numismata agora e ver o que a gente acha. A gente vai ouvir a sétima música do disco. Cara, isso foi uma loucura muito grande. A gente tava esperando algo completamente diferente. E aí quando começou, cada um olhou pra cara do outro totalmente espantado. Falou, meu, é um sambinha, um chorinho, o que tá rolando? É o disco certo, e era o disco certo, cara. Essa foi a música 7 do disco Chorume, do Numismata. E o que vocês acharam do Numismata? Pô, eu gostei, cara. Gostei bastante. Cara, achei legal, agora eu fiquei curioso. Pra ouvir o resto do CD? É, fiquei curioso pra ouvir o resto do CD, pra ver se é toda... ele inteiro, esse sambinho, esse chorinho, ou se tem alguma parte mais diferente, talvez um som mais pesado. Eu confesso que fiquei curioso. Eu achei que ia entrar uma bandinha de rock, assim, daqueles... sei lá. Você subestimou, né? Rebinha. Quem sabe nosso convidado ilustre, de surpresa, o Pestana... Nosso mais novo especialista. Não, primeiro ação de palmas. O cara veio aqui visitar. Visita ao vivo. Olha só que loucura. Em pessoa. Bom, fala alguma coisa aí. Ele teve o prazer de chegar a tempo de ouvir essa música do Numis Mata. Cuidado com o cabo que eu acho que não vai chegar, Flávio. É, e veio e ouviu a música. Então comenta aí, Pestano, o que você achou do Numis Mata? Achei legal, cara. Legal. Ficou curioso pra ouvir o resto do disco? E depois você faz uma cópia pra mim. Pode deixar. Se não for igual aquela vez no colégio que você roubou meu CD, tudo bem. Mas você vê que ele fez a mesma coisa uma vez muito comigo. Malandrão, né, cara? Ele devolve só a caixinha, né? É, devolve a caixinha e leva o CD, malandrão. Estão te ligando, cara? Estão me ligando de novo, eu sei que é minha mãe, eu não vou atender. Toda vez atende, alguém liga pra você, Rafão. A mãe do Rafão já participou mais que eu aqui nesse programa. Toda vez ela então dá uma ligada. Então vou ligar ligadinha. E pôr na... Manda ver. Não, parou. Parou. A próxima vez você passa o número daqui pra gente fazer o um esqueminha de falar. É, mandar assim. Na híbrida e tal. É, híbrida. Pô, a gente podia fazer um desafio musical com a mãe do Rafão, né? Olha, que é capaz de dar um banho em vocês, hein? Ah, vamos ver. Ah, mas não vale selecionar rock que ela odeia. Viu? Coitado da sua mãe, gosta dela. Pois, eu acabei de estragar seu bloquinho. A gente viu o meu bloquinho promocional. Não vai falar da onde, opa! Ninguém tá pagando a gente, então a gente não faz propaganda de ninguém aqui. Agora. Depois do Numis Mata, que a gente ouviu e impressionou a todo mundo, ó, parabéns Numis Mata, o CD parece estar bacana, ou pelo menos essa música foi legal. Muito bonito. É, muito bonitinho, realmente, é distribuído pela Trattori, bem bacana. Agora a gente vai falar dos Sabonetes, Frávio Silva, manda ver. Ah, eu tenho que falar de novo, eu tô falando demais desse programa, cara. Você acha? Uhum. É por isso que você é um dos apresentadores. É. Ah, você acha que tava aqui só pra pegar café pra gente? Eu pensei que era só comentarista, tipo o Arnaldo César Coelho. É, ou Casa Grande, assim. É, tipo, você fala, não sei. Não, então, o Sabonetes lançou um clipe novo essa semana, de uma música que chama Quando Ela Tira o Vestido. Pô, eu achei o clipe muito legal, eu gosto da banda. O Sabonetes eu conhecia no passado, quando eles tocaram aqui em Maringá, antes eu não conhecia a banda. Foi o Hospital Darts que trouxe os caras, né? Pô, então. Bacana. E, sei lá, não botava muita fé não, porque a primeira vez que eu tinha ouvido falar não foi de uma pessoa muito confiável. Nossa, aquele show foi ano passado? Foi ano passado. Você tava também lá? Não, mas eu lembro, disso, mas caramba. É que tinha pouca gente, eu não lembro de você lá. Mas... E o show foi legal pra caramba, cara. Daí eu comecei a acompanhar, assim. Agora os caras estão pra São Paulo. Tão morando em... A banda é de Curitiba, eles estão morando em São Paulo agora. Estão, tipo, sei lá, tentando alguma coisa maior lá. E eu acho que é uma banda, cara. Essa boneteira maior. Eu acho. É, né? Já tá ficando pequeno Curitiba pra eles. Eu acho que é uma banda. Você acha que pode virar? Eu acho que pode, cara. Eu acho que é uma banda pop de qualidade, assim. Eu acho que o Sabonetes não é desmerecendo nem nada pra falar, tipo assim. Eu acho que eles são uma banda pop, cara. Pop até o osso, mas um pop bem feito, assim, sabe? Nesse que programa, pode... ser pop é algo positivo. Mas eu acho que não, mas eu acho que ser pop... cara, tudo bem, sei lá. Mas, tipo assim, eu acho que tem o pop de qualidade. É claro, entendeu? Que tem. Vê, por exemplo... Eu acho que esse é um tipo de pop que pode agradar, sei lá, ninguém pode ter mesmo, mas tipo, pode agradar o público da Capricho, por exemplo, sabe? Sim. Daquelas meninas que ficaram ouvindo aquela bosta do NX0 e do Fresno e sei lá o quê. Porra, isso aqui é muito... Sim. É adolescente pra caralho, cara. É a mesma coisa do, sei lá, tipo, na Inglaterra de você ouvir Arctic Monkeys. Na Inglaterra quem escuta Arctic Monkeys é moleque de 15, 16, 17 anos. É isso, cara. Fiquei bravo agora, né? Você fez um discurso revoltado, hein? Bom, depois de tudo isso eu estou convencido, também espero que o Sabonetes estoure e que seja muito feliz e todo mundo e que menininhas que leem a Capricho e aprendem na página 35 como... chegar ao seu... 35? Bom, não vou falar mais. Cara, eu já li muita Capricho. Sério? É sério. Quando eu trabalhava na Bom Livro, eu podia ler, fazer revista de graça. Cara, era muito engraçado ler Capricho. E o pior é que sempre tinha alguém tentando enfiar alguma banda legal pra aquelas meninas, mas eu acho que elas não adianta, não vai, cara. Então eu me sinto menos culpado de confessar aqui que eu li muito revista Seleções. O que é essa revista Seleções? É aquela revistinha, revista formatinho assim? Seleções do Reader's Digest. Mas é ruim aquilo? Eu nunca ouvi. Não, é revista de tio. Putz, mas quantos anos você tinha quando você lia aquilo? 12. Caraca, pô, que bizarro, cara. Se é pior, você ler isso ou ler Capricho. O que você lia, Thiago? Playboy. Todos nós, né? Eu comprei uma Playboy uma vez, mas me zoaram porque eu comprei que tinha matéria de rock. Da trama. É. Tem gente que lê Playboy por pois causa das entrevistas, né? É. A velha desculpinha. Uhum. Bom, agora a gente vai ouvir os Sabonetes. Vamos ouvir a música que eles fizeram no clipe. Quando ela tira o vestido. Vocês gostaram do clipe? Gostei, achei bem legal o clipe, cara. É, então, outra coisa que vale falar, tipo, foi tudo na casa deles. Eu não vi na ainda. Rua, assim. Ah, pra bacana, variar, né? Bacana. O Rafão. Ah, o Rafão tava. O que eu posso fazer? Eu só ligo na MTV quando tá passando coisas do tipo. Não, tá no blog dos dois. Ninguém viu na MTV. Tá no Spore de Galo e tá na Sony que falou: você para de entrar nesses fóruns aí? É, para de entrar no quadrinho, cara. Mas, pô. Acessa meu blog, vai. Tá bom, vou acessar o blog dos dois aqui. Isso aí. Ok. Na avenida a folia se apresenta e ela sorria indiferente à minha presença. Ela dançando invadiu meu peito escasso e a tarde se arrasta acompanhando seu compasso. E eu não vou pra lugar saber o que esperar. Quem dera a espera fosse dela. Se não tem o que fazer, pega algo pra beber. Já não tem o que fazer, é melhor esperar. E o que ela fala e a tarde se arrasta acompanhando seu compasso. Alguns errinhos, mas aqui é assim, meu, porque aqui é ao vivo. Aqui é na chincha, tchaca-tchaca na bochaca. Cara, quanto tempo que eu não escutava tchaca-tchaca na bochaca. Loucura. Rafão, cara, eu sou um arqueólogo. Ah, é isso aí. Um médico legista, eu sei. Que maravilha. Foi fag, né, esse... Ah, caralho. Nossa senhora. Desculpa aí, galera. Mas é perfeito para o nosso próximo tópico, que é de decepções. Decepções. É, Flávio Silva, você ficou decepcionado essa semana, eu fiquei, né, porque no programa semana passada, a gente falou tão bem, né, do Julia Casablancas e do disco novo do Weezer. Cara, a gente apostou muita, muita fichinha. Eu não falei disco do Weezer. É, não, mas você gostou das duas músicas lá. Eu gostei da música. Das duas. Os dois singles, né, cara? A gente apostou tudo nesses discos. Eu até falei que o Weezer podia entrar na lista dos melhores do ano. Eu também achava, cara. Eu achava que até que eles podiam bater o Bank Weller, o mestre desse ano. Viu? O mestre, ô, cara. Tô brincando. Aí você pergunta, tá brincando ou nada? Você acha mesmo? Viram um problema com listas? Não, mas a gente não colocou nada, a gente só pensou e colocou. Mas daí o que aconteceu? Vazou os dois discos essa semana, que acho que nem foram lançados ainda, mas acho que tá todo mundo ouvindo já. Cara, uma dúvida que eu tenho, quantas músicas tem no Julian Casablancas? 8? É, o meu também, são só 8 mesmo. Não sei. Tá, independente. A música que a gente tocou, que eu não lembro o nome, semana passada, é legal pra caramba. As outras 7 eu achei horríveis. O Weezer ainda tem uma ou outra, assim, que você, tipo, é legal. O Weezer tem umas 3 meia boca, né? Agora tem umas, cara. Tem uma que tem uma participação de um rapper lá, meio não sei o que, tem uns tecladinhos, tem umas bateriazinhas meio... Ah, eu achei... Nossa, meu. Eu achei bem fraco também os dois. O do Julian Casablancas eu ainda achei melhor que o do Weezer, cara. Não, eu não gostei de nenhum dos dois, cara. Julian Casablancas... Não, se for pra mim escolher, assim, vou ouvir... Eu prefiro o Weezer. Eu prefiro o do Julian Casablancas. Aliás, o Julian Casablancas eu achei ele meio perdido, cara. Vocês viram um vídeo dele num programa de TV, né? Nos Estados Unidos, tocando? Pô, achei tão estranho, cara, ele, assim. Ah, a presença de palco dele, assim. Esse negócio de ficar chamando rapper pra fazer uma dessas músicas, tipo, fulano featuring cicrano, entendeu? Isso aí é o último recurso da indústria pornográfica americana, sabe? No sentido de, vamos conquistar dois públicos aí. Sabe, o pessoal que ouve R&B. Mas dessa, lembra que o Linkin Park funcionou. Eles fizeram uma funcionou. Vez o Jay-Z, não, né, tem cara? Vezes que funciona. Entendeu? Em 94 tem mesmo, o histórico lançamento daquela trilha sonora Judgment Night, né? Que todas as faixas são split, uma banda de rock e alguém do rap, né? Aquilo é brilhante, tudo. O Onyx e o Biohazard depois gravaram juntos de novo. E tem, assim, alguns casos onde funciona bem pacas, cara. Agora, pô. Pois é, mas eu acho que não foi numa tentativa já. Eu também acho de que não. Comercial, eu acho que é até pira do assim. Weezer mesmo. É. O carinha lá. O Rivers Cuomo pirou. Será que ele pira na batatinha? É brutal, né, cara? Eu fiquei triste pra caramba. A hora que eu ouvi foi a decepção do ano, as duas decepções do ano, assim, depois de dois singles tão legais. Mas compensa ouvir pra quem. Sei lá, eu continuo gostando das duas músicas, o resto. Mas alguém ficou decepcionado essa semana, não é verdade, Rafão? É verdade. Como é desgraça pouca é bobagem, num recente desabafo público sobre as vendas de seu mais recente álbum, lançado em março desse ano, o U2 declarou que esse trabalho era um pouco desafiador, de acordo com o vocalista Bonovox. O baixista Adam Clayton também falou sobre No Line on the Horizon. Os desafios comerciais têm que ser confrontados, mas eu acho que, num certo sentido, o desafio mais interessante é o que é rock and roll neste mundo em transição? Porque, de alguma forma, o conceito do fã de música, o conceito da pessoa que compra música e ouve música pelo prazer da música em si, é uma ideia datada. Citação do baixista do U2. Eu acho que ele e o Bonovox querem um abraço. Eu acho que ele e o Bonovox são datados. Eu acho que o U2 já devia ter acabado faz muito tempo. Eu acho que o U2 é um avião espião da época da Guerra Fria e ele foi derrubado sobre os céus da União Soviética em 1960 e o piloto Francis Gary Powers passou um ano na prisão de Lefortovo e foi trocado numa dessas cenas clássicas, assim que você vê em filme, por um espião soviético menor aí. Eu acho o Bonovox um tremendo mala, sem alça. Eu também acho o Bonovox um pé no saco. Pestano, o que você acha do U2, Bonovox e companhia? Depois disso tudo, não preciso falar mais nada. Eu ainda tenho algo a dizer. Você gosta do U2? Cara, não. Nem do Bonovox, nem... Bom, não gosto. Bem, eu vou ser honesto. Eu já ouvi U2 pra pegar a mulherzinha. Funcionou? Funcionava. Funcionou? Sério? Tá louco. Cara, leva em conta o seguinte. As mulheres da minha geração tinham bem menos discernimento. Ah, não. Tanto é que algumas ficavam comigo. Me recuso. E ouviam U2. Deus me livre. Cara... Mas eu não ouvi a Rá. Na sua concepção, o que seria mais frustrante pra essa menina? Ficar com você ou ouvir U2? Se eu falhasse ouvindo U2, pô. É, meu, nossa. É broxante nossa, isso, cara. Nossa. Oh. Não, não vou falar nada. É, não, é, o U2 também fez um show esses dias, né? E, é verdade. E passou por streaming. Dia 26 assim, de outubro, é? De domingo pra segunda, se não me engano, o show do U2 no estádio Rose Bowl, em Los Angeles, foi acessado em tempo real por mais de 1.300.000 internautas através do YouTube. O agente da banda, Paul McGuinness, declarou no site da banda que é a ocasião ideal para que a festa vá além do estádio. Os fãs percorrem longas distâncias para ver o U2, mas desta vez a banda irá até eles ao mundo inteiro. A transmissão foi feita para 19 países, inclusive o Brasil e o Suriname. Vocês assistiram? Não. Não. Nem eu. Não, eu coloquei de curioso, daí eu vi 10 segundos e tipo, eu desliguei. Falei, não, não, isso, não. Eu nem arrisquei. Eu não consegui entrar, porque quando eu conectei no site, entrei no site do YouTube, tinha cambista e já não consegui. Rafão. Bom, a gente podia tocar um U2 agora, mas não. Para com quem isso. Sabe num próximo não. Programa com uma primeira música. A primeira não, música, não. Né? E vai bom, ser cover. Talvez. Se tocar U2 vai ser cover. Tem o U2 cover. Não cover, o U2 cover. O U2 fazendo cover. Ah, é. Tá. Bom, então a gente vai comentar agora, só pra dar uma desculpinha, pra gente tocar uma banda boa, que o Foo Fighters também fez um desses shows que foram transmitidos via streaming. Ele foi transmitido pelo Facebook. E como o Foo Fighters é muito melhor que o U2, a gente vai ouvir agora Foo Fighters. E o Dave Grohl é um cara muito mais legal que o Bono. Nossa senhora. Ainda num factoide aqui paralelo, Foo Fighter era o nome das aparições de objetos voadores não identificados na Segunda Guerra Mundial, podendo ser traduzidos livremente como caças fantasma, não aqueles do Geleia, mas aviões de caça fantasma, entendeu? Cara, eu queria muito ouvir agora a trilha do... Dos caça-fantasmas? É, legal. Pô, cara, eu tenho ela no meu pendrive, se eu soubesse... Putz, semana que vem a gente... Semana que vem. Vamos ouvir um pouquinho dela? Semana que vem já tem... The Neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Bom, Giga, solta o Foo Fighters aí pra gente. frase do dia. Se o Barrichello tivesse um irmão gêmeo, o outro teria nascido na frente. Essa foi mais uma tuitada brilhante e de inspiração inspiradora. Como é que é o nome dela mesmo? Nina Barcelos. Nina Barcelos. Nina Barcelos, se você estiver ouvindo algum dia, porventura, saiba que nós somos seus fãs. Todo mundo segue ela aqui, né, no Twitter. Eu não. Eu não tenho Twitter. só você segue ela. Eu não sigo, mas é através do Filé com Fritas no Twitter, aí eu vejo um pouquinho do que ela fala. Não era pra ter apertado. Oi, Pica-Pau. Pera aqui. Pica-Pau quer falar. Vai, Rafão. Ainda sobre U2 e Madonna e AC/DC. De acordo com a Billboard.com, o AC/DC está entre os finalistas para receber o prêmio da Billboard de melhor turnê de 2009. Os prêmios serão entregues em uma recepção especial no dia 5 de novembro em Nova York e são baseados nos números das bilheterias mundiais informados pela Billboard Box Score de 1º de outubro de 2008 até 30 de setembro de 2009. Os finalistas para os prêmios Top Tour e Top Draw, que reconhecem todos os circuitos de vendas de ingressos, respectivamente, são AC/DC com a turnê Black Eyes, essa que vai passar pelo Brasil, mas pelo visto ninguém vai, porque ninguém comprou ingresso, U2 com a turnê 360 e Madonna com Sticky and Sweet. Durante o evento, o Madman Ozzy Osbourne será nomeado como Legend of Live, lenda dos shows ao vivo. Oh, eu achava que era tipo o melhor show de melhor show. É melhor quem deu mais grana, né? É grana, grana. Quem vendeu mais, quem levou mais gente, essas coisas também. E aí, o que vocês acham disso? Espalha. Olha, bicho, eu não tô nem aí. Nem não, cara. Sinceramente. Se fosse pra escolher o melhor show, você acha legal ainda, mas... Pois é. Eu vou continuar amando o AC/DC pro resto da minha vida, ou da vida deles, mas eu tô muito chateado de não poder ir no show. Pois é, eu também. Eu acho que tá uma zona e não esclarecem essa situação. Sabe, eu sei que na hora vai ter cambista que não vai ter vendido os ingressos, entendeu? Eu fico de cara com isso. Eu tenho certeza que teve gente favorecida. Flávio também, a gente tem certeza, ficou muito entristecido de não poder ir no AC/DC. Afinal, é um grande fã. É a banda favorita dele. Eu tenho 5 tipos de camiseta diferentes do AC/DC. Ah, aí, é? Mais do que eu. Aí. E olha que ainda tem uma baby look. Por que diabos o senhor tem uma baby look do AC/DC? Porque foi uma lembrança de uma fã. Isso foi bom. Ela foi embora com a minha camisa. Aê! Pior se ela tivesse deixado a calcinha, né? Assim, mas, que, é pior? Que calcinha? Não, essa é pior, essa é melhor, né, cara? Que calcinha? Porque era comestível, você comeu? Não usava. Cara, sabia? Vocês já comeram calcinha comestível? Ah, não, tenho comido em casa. Usada ou limpa? Limpa, eu já comi calcinha comestível, cara. E aí? Porque, minha mãe, se vocês não sabem, meus queridos ouvintes, minha mãe tem um sex shop. Eu sou louco pra conhecer e você nunca me levou. foi mal. Ah. É porque o melhor dia pra ir no sex shop, pra gente, já que é um shopping de atacado, é na sexta-feira. E sexta-feira a gente grava esse belo programa. É verdade. Dia desse a gente faz uma versão ao vivo. Antes, né? Lá do shopping, lá do sex shop. Pô, a gente pode ir antes também. Você é perigoso confundir o microfone, hein? Eu não confundo nada, compadre. Bom, continuando a história, aí uma vez eu fiquei curioso e abri um pacotinho de... calcinha comestível. Fala. Ô, senhor, ô Zé Graça, segura a onda aí. Cara, sabe do que tem gosto? De calcinha. Era a minha próxima pergunta. Parece que você pegou uma sacola de supermercado e derrubou aquela calda de sorvete e comeu aquilo. Cara, é horrível. Nunca comprem calcinha comestível. Mas não tem sabor, assim, né? Tipo, igual camisinha que tem vários sabores. Tem. Tipo bacon. Chocolate, nossa, e morango. Bacon, cara. Nossa, cara. Tem bacalhau? Nossa, assim. Esse programa tá muito trash hoje. Cara, hoje tá loucura. Bom, desisto de falar sobre calcinhas comestível, desisto de falar sobre muitas coisas. O programa já era para ter acabado e a gente tá aqui ainda. Então, em homenagem a esse prêmio aí, sobre a turnê que deu mais grana, e só para comprovar a nossa diversidade cultural nesse programa, a gente vai ouvir agora Madonna. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Do you wanna do? Já voltou, Giga? Acho que já agora. Já voltou, Giga? Já posso me despedir do meu querido, amado público? Bom, é isso aí. Que bonito, cara. Foi, né, cara? Eu quero falar que durante a música do Madonna, o Thiago ficou dançando em cima da mesa e rebolando. E é por isso que estamos nos despedindo o mais rápido possível. O Filé com Fritas vai ao ar aos domingos, às 5 horas da tarde, e a sua reprise é nas madrugadas de sexta para sábado, à meia-noite. Né? Tem alguma coisa para falar? Não. A gente volta semana que vem com mais cultura pop para vocês. Então, tchau. Tchau. Tchau. Filé com Fritas. Não se esqueça de lavar a louça. Obrigado.